DJ Fabrício. Solta o som, meu DJ. Ao vivo! O Fabrício vai puxando desse jeito. Preparando tudo, Andrew! Tudo sincronizado. Eita! Dali, Scorpio, solte! Olha o Anderson, Anderson! Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. É quando a música, meu irmão, é pra passar o filme na cabeça do cara, meu irmão. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. E já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso. Bora, meu parceiro Gordinho, você na área. Galera de Castanhal. Te confessei, amor, que você. Os amigos da Racha Maldita com a gente também. Todos na área. Galera da TF, um abraço. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E já marcou, e já marcou. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Fabrício. O que eu mais preciso é te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Você, sei Fabrício. Que vou te conquistar. É pra você dançar, garoto! Dali, Fabrício, imbatível! É os machucantes que mexem com a cabeça da galera. Vamos lá! Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou. Bora, Jonas Platinado, você na área! Tentando parar. Aqui. Na área, bermana, bermana. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Guerreirão. Os nossos amigos da família também com a gente, valeu! Tá todo mundo bebendo todas e mais algumas por ali! É muita onda! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Libera, libera, libera! Fabrício, Fabrício, mete Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Um Só expressando com o olhar, mas não adiantou, não. Você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira Volante, DJ Tiro, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Forrozando o de preta, diferente, meu irmão. Se sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor. Pra você, só pra você. Pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração. Pra fazer você se apaixonar, como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Aqui é uma tristão pra sentir a dinâmica. Música pras meninas que já foram enganadas por algum cara. Canta assim, ó. Ele disse que me amava, então, que nunca me deixaria. Tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Marcelo Cleitinho tá com a gente também, um abraço, Cleitinho. Tá aqui, ó. Os meus sonhos que eu só vejo. Valeu, meu irmão. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Galera da chave, não é isso? Um estão ali com a gente também, um abraço. Galera que veio lá de Belém, estão na área. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Já já tem um show no Prime! Vai preparando tudo! As emoções vão aumentando! Daniel tá na área! Olha o Daniel! O parceiro Betinho! E companhia também do John! Nos põe na fita de terra firme, então, com a gente também, um abraço! Dizer palavras vazias, é todo mundo na área. Penso emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém parece se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Fronteiras mais uma vez esse moleque. Só eu e você. É do jeito que tu gosta. No 5, no 4, no 3, no 2, 1. É o Fabrício Neixo. Essa Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Avisando pra você, galera, que dia 7 de setembro vamos estar aí, no Iapoque, pra fazer uma grande festa. Pela primeira vez, o nosso venenoso vai ser pressão total, dia 14. Vamos até Macapá. Aniversário dos acorridados. Vai ser bom demais, meu irmão. Vamos lá. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Esse brilho em meu olhar. Manda um salmanguinho na manhã assim, meu irmão. Não dá mais pra disfarçar. E quando? E quando? Sempre que eu olho pra você, sinto o desejo de te amar. Esse brilho em meu olhar. Não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, sinto o desejo de te amar. Passa pra noção, já preparando tudo. Já já tem show pra galera, Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Vamos lá. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Será que um dia você irá? Você o quê? Você o quê? Você o quê? Me amar assim como eu te amo. E só o tempo, só o tempo poderá dizer se você vai dar meu veneno, veneno. Te beijei no sonho é com você aos meus pés, mas nunca te ouvi. Se liga, se liga. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sem me acordar. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites. O que está pra viver só pra mim? Vou aos limites. Vou aos limites. Já já tem aquela sequência pra galera recordar um pouquinho, meu irmão. Quem manda são vocês aqui. Scorpion, São de Prime. Vamos lá, meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Fabrício. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Encantamento, em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira. tá na área, meu irmão, valeu! Libera que eu tô afim. Só avisando pra galera que hoje, domingão, tem um bingão de 3 mil reais em premiações pra galera. Cartela somente 10 reais. Com a direção na festa, beleza? Mais tarde tem muita pressão pra galera. Aplicar. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Tony Edson, com ele, a saudade moderna. Pra você dançar na manhã, o André já tá preparando tudo. Já já tem ele por aqui. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite já já vamos pegar pesado um pouquinho com vocês, até porque vocês chegaram aqui comigo e falaram: Fabrício, toca aquela sequência pra gente dançar um pouquinho, pra gente recordar um pouquinho. Então a gente toca, meu irmão. Aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. E o que é que você quer dizer dizendo? Bora pra cima, Fabrício, bora recordar, recordar. Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. Gente, engano seu, ninguém precisa saber. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Nosso forrozão do Ponte Preta. Maior a galera pede, a gente toca. Quem manda são vocês, meu irmão. Sim! Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. E o segredo? O segredo é a alma do negócio. Aceite este conselho meu. Quem me ensinou? Novo Scorpion! Sound Prime! Quem me ensinou? Novo Scorpion Sound! O venenoso do Pará tá na área. Scorpion Sound Prime. Amanhã assim pra você, vamos recordar um pouquinho. Se é pra tocar tudo, eu tenho que tocar essa sequência, meu irmão. De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Assim, bem na manhã. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Pouco durou nosso amor. Os nossos amigos da FAB estão com a gente desde cedo, obrigado. Pra ver começar. Obrigado, beijo pela vida e sua parceria hoje no Projeto. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Você, você, você. Scorpion Sound Prime. Novo Scorpion Sound Prime. Novo Scorpion Sound Prime. O venenoso do Pará. O venenoso da lotária. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Bora, Jonas, pra tirar do Bolsonaro, meu irmão. Tá acontecendo, tá aqui. Quem sabe poder. Aqui. Quem mais sabe dizer pra onde o mundo caminha? Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Sendo abençoado, mano, um abraço pra Daniele, a sua primeiríssima dama. Eita, Dani, o cara tá apaixonado. Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz, se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz? Não adianta. Sendo gordinho, o papai do ano tá com a gente também. Ele que rompeu fronteiras pra estar com a gente aqui. Não existindo amor em seu. Trouxe toda a culpa da cidade Baldeiro. Valeu, gordinho! É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias. Pra você dançar assim, meu irmão. Pra recordar um pouquinho. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em alguém. Aquele lá de cima! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Fabrício, o imbatível de Castelhão. Na moral pra você, eu saí, vamos lá. Mais uma noite sem amor, mais uma vez sozinho eu estou. Pra você dançar, meu irmão, assim. Sem ter pra onde ir, ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Imbatível DJ da galera. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir. Sem ninguém com quem sair. O nosso venenoso sempre na parceria. Meu parceiro André da Fit Story, Central dos Alto-Falantes, Vinícius Vasconcelos, Transpare, Central das Bebidas, Reality Productions, Teto Produções, Coelho Pinturas. E o meu parceiro André, da JG, o cara que veste os DJs, o venenoso também, com a King B. Vamos lá, vamos lá. No nosso agenda do Venenoso também pra você se ligar. No próximo dia 22 e 23, vamos aí até o Forrozão do Manga, no Manga Eventos, na rodovia Abate Curuçá. Dia 29 e 30, no terceiro Festival do Camarão, na Vila do Camará. E nos próximos dias 6 e 7, Forrozão do Trindade, no Cipual, em São Francisco do Pará. Dias 12, 13 e 14, Folclore de Curuçá, realização da Prefeitura Municipal de Curuçá, meu. Dias 20 e 21, tradicional versão da família Favacho, em Simoa, vai ser bom demais. Dias 27, 28 e 29, festão de verão do Araí, em Augusto Costa. Dias 10 e 11, Festão dos Pais, em Jeripaúba, de Laura, de lá em Colares. Meu irmão, pelo amor de Deus. nosso venenoso. Novo Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Mais uma vez, sozinho eu estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor, mais uma vez sozinho estou, sem ter, sem ter, sem ter pra onde ir. Os nossos amigos da TF também com a gente, obrigado. Pra todo mundo com a gente, valeu. Eles estão na área. Pra você do Salamanha, Fabrício vai tocando. Na moral, bora meu veneno, meu benzo. Aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho. Aporrozão no Ponte Preta, meu irmão, de um jeitinho bem diferente. Chuva, pra você, galera. Tocando tudão, pra tudo e pra todos. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Não, não, não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Da minha alma chora. Amor, doce amor.